Seja você o seu próprio líder. Eu tenho uma missão, Jesus tá comigo. Uma pá de bandido, meu bonde é sinistro. Somos marginais, a mídia que fala. Aí o comédia, vai e abraça. Me chame de filho da outra, colocam em mim toda a culpa do fracasso que são, mentira que são e a traição foi sua. Não tem fuga, não se oculta. Não seja um filho que suja, ainda não é homem ou menino. Não venha pagar de santinho. Só vacilão, pagode chapão, matei seu coronelismo. Tá perdido, que é isso? Agora você tá sozinho, é oco de fé. De alma vazia, meu santo não gosta. Bateu igreja. Bate o tambor, a fica mãe. Ruas de terra não brindam champanhe. O sangue ali não é azul. Ninguém quer falar, mas morre mais um. Morre mais dois, morremos sempre. Mesmo inocente, gente da gente. É tipo um jogo de xadrez. Peões que vai na frente. A história começa de novo. Era preto, pobre, novo. Cansei de falar, mas não posso deixar de alertar meu povo. Falar sobre isso é zica. Delicado, dedo na ferida. Mas cala, compactuar. Morre todo sentido da vida. Então, Mães de Maio, Projeto Vulcão, Casa dos Meninos, 9 de Julho. Seres humanos incansáveis na luta por dias melhores que cada carrasco. Carrasco, ei, paga por cada gota de sangue nosso derramado. Meus negros, meus mandos, guerreiros, meus santos. O universo está sempre conspirando. Meus negros, meus santos, guerreiros, meus santos. Meus manos.